Olá, luxuosos! Tudo que vocês esperavam chegou! O novo Jackson, o luxuoso das marcantes, trazendo até vocês luxo, beleza e sofisticação. Tudo que há de mais moderno na sonorização profissional está diante de você. Bora, Benício, alô! Iluminação. Meu Jardim no Forró Bodó! E agora, para comandar o show do luxuoso, a competência, o carisma e o profissionalismo do DJ que arrebenta. Bora! DJ Guilherme. DJ Guilherme. Tocando as marcantes que vão embalar a sua noite. Está no ar o show do luxuoso das marcantes. Novo Jackson. Segura aqui. Deixa eu começar logo assim pra gente dançar coladinho o som da rocha. E de pouquinho em pouquinho a gente vai atualizando as batidas pras marcantes. Vem o Jade, forró bodó pra você assim, assim. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Fazendo o Kleber do Mirizal, tá por aqui, viu? Ele é a patroa. Oi, Kleber! Coloquei no chão. George e a primeira dama comigo. Bora, bolão! Jackson. Agora, Jackson. Tudo estava igual como era antes. O grande parceiro Mortadela, o homem do som automotivo. Velha guarda no Jack, hein? Desde a primeira versão, ele já andava com a gente. Aí, Mortadela! Acho que só. O Alexandre da Marambaia tá comigo? Eu voltei. DJ Lúcio, família Cidade Morena, fique à vontade, papai. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Dos cachorrões do Búfalo, vai domingo e pode crer! DJ Guilherme. Fui abrindo a porta devagar. Nosso amigo Jonathan, vai aqui pela direita, viu? Já no balde! Boa tarde, Diego, e toda a comitiva, Diego! O meu passado iluminei. Deixa eu abraçar o grande Rodrigo, Feijão. Vai, Bamba! Posto Zimbo, já no CD ao vivo. Meu rei ainda na parede. E aí, Benício, a lua? Meio amarelado pelo tempo. Como perguntar por onde andou. Minha amiga Maiara, que prazerzaço. Você no Jack, viu, Maiara? Falei. É a maninha da Marisa e da Marília. Regi da treta. Onde andei, não deu para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Eu voltei. Banda 007. Te segura que o Jackson chegou. Jackson. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu. Grande parceiro Nelson. Preciso dividir. Toda a equipe só Cajana. Vai do Panorama. Vai Nelson desde ontem com a gente. Vai Dego mesmo. Agora é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Luxuoso Jackson. Espero que seja um final feliz. Arrochando! Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Meu grande parceiro Cazuza, esse cara sangue bom realmente. Meu grande amigo Albani, obrigado por abrir as portas da sua casa, viu? Pra receber o Jackson. São poucas casas que vêm abrir a porta pra gente, viu? Mas de mansinho o Jackson vai comendo pela beirada, como diz o ditado. É tipo sopa quente, não pode se apavorar não. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Olha do Jackson! Essa música realmente tá pai dega, viu? É só ouvir aí, ó. Você mentiu pra mim, me deixando assim, quase fico louco. Me fez sofrer e chorar. Dominguinho da moto, Marcelo 3D, de Nituia. Eu perdi meu tempo de... Nosso amigo vascular, Jorge, você e a Anne. Muito bacana receber você no Jackson, viu? Tava devendo uma visita. Hoje vou te falar, tô com outra mulher, e é ela que eu quero. Onde você tá? Eu tô com ela curtindo no Jackson. Jackson! Tô com ela curtindo. Ele tá no forró, Bodó! O luxuoso das marcantes. Bora, sim! O luxuoso das marcantes. Esse é o novo Jackson. E para comandar o show, ele, DJ Guilherme. Bora, senhor! DJ Fábio e DJ Dieguinho. O show começou e a gente... Chegamos, Marcelinho! DJ Guilherme e DJ Marcelinho. Tocando as melhores, coração dispara. Lucas, GDU, tá comigo, garoto. Aí, GDU. Vou aproveitar meu novo romance. Não quero mais te encontrar, vai atrapalhar, perdeu sua chance. Eu tô com ela curtindo no Jackson. Bruninho, minha galera da Bis, chegando junto em peso. O luxuoso das marcantes, curtindo no parceiro do Jack. Desde o comecinho, viu? E parceiro, a gente não abandona não, é lado a lado. DJ Dalan, DJ José e DJ Rafael, tá todo mundo aqui juntinho e daqui. Parceiro Wellington, você, o nosso amigo Arnaldo 3D, fala Arnaldo. Ó Brasília, irmã. A evolução chegou e o nosso show só começou. Jackson. Grande parceiro G. Rafael, o James, toda a rapaziada lá do Nova Dimensão de Bragança, é a nossa terra. Vem ver de perto o novo búfalo do Marajó. Você aqui perto de mim vai ser muito melhor. E agora vamos, seguidores do Chifrinho. Aqui juntinho e daqui ninguém sabe. E a comitiva do Nova Dimensão de Bragança com a gente, viu? Obrigado pela parceria de sucesso. A evolução chegou e o nosso show só começou. Vem, George, não chega rápido aqui, George. presente do Jack. E essa é só a primeira. Eu vi no céu uma estrela brilhar. Quem é? O Jackson a comandar. É Jackson. DJ Thiago toca essa canção. Alô, DJ Guilherme. Seu coração. Vai, Júlio do Cyber. Aguarda um pouquinho, o Geo está indo com você aí, viu? Vai, Júlio. Eu quero te amar com a banda Vênus, só que em segredo. O meu Jackson tocar, não tem pra ninguém teu corpo sem medo. Eu quero te amar e te conquistar, só que... Vai do Cabo Daniel pra Rosete, com muito amor e carinho. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém. Regi da treta, tá comigo, medo. Mais por aí, Regi. Eu e você, no amor sem fim. Grande parceiro Kleber do Minizal. Esse cara que com certeza a gente tem um carinho e uma admiração muito grande. Alô, Kleber! Você, o Jonathan, quem tá mais por aí, Kleber? Essa voz já conquistou o seu coração. Bora, Dieguinho, traz o nome da galera aí, papai! Vieri Ramon. Vereador Fábio, lá do Tauá. Sua esposa Carla, Flávio da Shell, toda a galera do Tauá em peso, viu? Os Romeiros invadindo Belém e vindo pro Jack. E te conquistar, com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim. Nossas belezas de Guaraci. Balombia, beijão! Tudo com o bichinho da Cidade Morena, parceiro DJ Lúcio. Cadê o Carlinhos, hein? Fala, Binho da Pop, Thiago Mix da Família Anjos. Vou te procurar, seja onde for, e ao te encontrar, falarei do meu amor, que é quente como o sol, do mel tem um sal. Grande parceiro Paca, ele que é futuro vereador de Traquatelma. Falou, Paca! Você não sou usando Jackson. Não vou deixar você fugir de mim. Nossa história não tem fim. Fala, Núbia, Dico, Jessé. Os abraços vão saindo. Meu coração procura por você. Eu preciso te ver. Sem pena de mim. Fala, Nael, você é o grande Rodrigo Janilson. Lá da fé em Deus, eles estão no Jack. Evandro Batidão. Vou te procurar, seja onde... Grande parceiro Diego, tudo com o mesmo do búfalo, viu? Daqui a pouquinho tem evolução. Falei do meu amor. Os largados da Banangra de Milton, Patrícia, Valdir, Marli, fala Big Alice, Balonilce, já no CD do Sonzão que toca marcante. Novo Jackson. Jackson. Não vou deixar você fugir de mim. Nossa história não tem fim. É um começo da estação. Meu coração procura por você. Eu preciso. Esquentada nessa parada que o forró bodó tá ficando pequeno. Olha o Jackson e o bregão vai d'égua. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Bruno Domingos Silva, botando o comitivo da Rádio Pérola FM de Bragança, hein? Galera da Pérola, um abraço de coração. Vai, Cláudia, Silene, Nilton, Alexandre da família Gonçalves, do Tocantins. Meu calor, pode crer. Vou dar todinho pra ela. Pra quem é? Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero. Atenção, gerente Clailson, não chegou urgência. Com o Belém na portaria. Olha só, gente, se o seu abraço ainda não saiu, você pode chegar aqui, trazer o celular, que com certeza você vai ser muito bem recepcionado. Afinal de contas, o Jackson recebe cada um de vocês de braços abertos, tá certo? Só pra ela, é só dela, só pra ela, só pra ela, é só dela. Quarteto Hi-Fi, tá comigo! Parceiro David Grafite, lá de Colares. Ele disse, aumenta o som, Guilherme, que eu quero sair do CD ao vivo. Jaque. Jackson. Jackson. É DJ Guilherme. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Cachorro no Zil, cachorro no Zil do Tenoné. Encontrar pra lá de troca. Fala Cláudio, você e todo o comitivo em peso, meu. Ela tá BR-320. É um Jackson do Forró Bodó, ajuda mesmo com o Búfalo do Marajó. Daqui a pouquinho tem Nelsinho Rodrigues. Tem cheiro verde. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, Jackson, aplica. O que é que você quer dizer? Bora, Chico Preto, você é o Bento lá de Viseu. Mas assim, desde ontem, aqui, Jackson. Você sendo que é tão bonita, meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você... Mas gata, Jane, Patrícia, de Tailândia, fala Laura, Bill Bill de Paragol, Minas. Aplica. Eles dão valor assim. Fala Marcos, Elisa, Rai, Nelma. Meu parceiro Juan, o Gabriel, toda a equipe em peso com a gente. E a galera do Riso! Bora, Georgia! Ela põe a mão na cabeça e vai descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, sem parar. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando, girando, girando, girando, girando, sem cessar. Esse meu braga é carimbó. Grande parceiro Rickson, você é o Anderson, fala Thiago. E as primeiras damas completinhas, com certeza. Hoje é aniversário do Rickson. BDA, parabéns, garoto. Esse meu é carinho. Marcelo e sua primeira dama. Lurian, lá de Nituí. Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo, descendo, descendo, sem parar. Jackson, Búfalo do Marajó, depois do recorde de público ontem. Girando, girando. Lá no Planeta Show, hein? Sim. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Bora, meu Jackson! Vai, Adriano! No brega funk é bom, mexe a cintura, oh. O grande parceiro Amaral, você é o deles. Valor, Franzi! E o Jararaca lá de Garotapera. Sou Gelson lá de Boca Juba, sua esposa Rose. Já no CD ao vivo. DJ Itaian tá comigo, fala garoto. Você que gosta muito de... Olha aí, Fábio. Fim de semana é um barato, pode crer. Serpa pra matar-te com escol, mas você tenha cuidado com o famoso rupinol. O rupinol é uma droga perigosa e a gatinha usa pata. Tá ouvindo, Tom? Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado. No final, tu sai roubado. Olha o que ele tá tomando hoje, ó. Tira a bronca. Chama de céu, ela leva teu anel. Vale deu frutas. Chama de pan. Dentro só serpa. Ela leva teu cordão. Ela te chama de amor. Que ela quer? Vai sentir é muita dor. Você é belícia. Ela te chama de meu bem. E o Clayson Show? E leva tudo que tu tens. Ela leva tua carteira. E leva até tua pulseira. O rupinol é perigoso. Tu não levantas da cadeira. Daqui a pouquinho, Nelsinho Rodrigues. Manda cheiro verde. E o búfalo. Tudo é penado, otário. Aí tocam se sapato levaram. O rupinol é muito ingrato. Todo quarteto Hi-Fi por aqui comigo, viu? Bora, quarteto. Pra ela. O André da mídia, Leide. O Rô, os empresários do Caçanheira. Pra ela tu era um gato. Os DJs do Jackson Vesta em Bali Surf. Atrás do Shopping Caçanheira. Com as roupas mais transadas, com certeza. E as últimas novidades da moda na Bali Surf. Atrás do Caçanheira, bora, Márcio. Você que gosta muito de beber. Fim de semana é um barato, pode crer. Serpa pra... E aí, Paulo, Núbia, Jessé. Você tem o Dico, Renan. O rupinol. O rupinol é uma droga perigosa. E a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado. No final, tu sai roubado. Ela te chama de céu. Ela leva teu anel. Ela te chama de pão. Ela leva teu cordão. Ela te chama de amor. Vai sentir é muita dor. Ela te chama... Esposa Carla e o Flávio, o da Shell. E aí, Débora? Jackson. Agora, o luxuoso. Basta um sorriso para o sentimento. Bota bem no fundo do meu coração. Eu tento dizer, às vezes não consigo. Todo sentimento é uma paixão. Só eu sei dizer por que tanto te amo. Basta um sorriso para o sentimento. Bota bem no fundo do... Deixa eu abraçar com muito carinho, parceiro DJ. Bamba! O Rodrigo, Feijão. Todo sentimento é... Toda a galera de Porto Salvo está aqui no Forró Bodó. Muito bacana mesmo. O carinho de cada um de vocês, viu? Valeu! Vida, vida pra mim. Fala, Silva, da Rádio Pérola FM, lá de Bragança. É algo mais forte que eu e você. Jackson. Vida. Viva por mim. Noites. O Alexandre da Marambaia e a Patrícia. É o parceiro Jorge, a grande Anne. Eu e você. Os nossos casais luxuosos. É uma paixão. É uma paixão. É o arrasta-povão. É Jackson. É o pop som. É uma paixão. Visca do DJ, Lid, Roja, Chiquinho, Marília, Leia. Warley, tomando todas. É o pop som. Beijo, amor. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Fala, diga! Cunhado do Carlitão, né? Vem que eu te quero. Envolvejo querendo parar por aqui, viu? Meu amor é você. Será, Diego? Marcelinho, rapidinho aqui. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Que marcou sua vida, você ouve no Jackson. Agora é Jackson. Você é o sucesso do Jackson. E para comandar o show, ele, DJ Guilherme. Marcelinho, Guilherme, daqui a pouquinho tem Fábio e Dieguinho. Bora sim. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que nunca sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Natelli, Fabrício, Kiri, Suzane, Júnior Magrão, mas que mentira, para de ter. Toda a equipe de Bujaru, beleza? Sejam bem-vindos no Jackson. Eu vou ficar, mas não. Fala Tico, Bento, Lá de Viseu, os seguidores do Jack e do Búfalo. Super Mario, Denis, Chiquinho, da cabanagem. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Já, já, só. Já, já, ele vai cantar. Noitada Pai Dega no Forró Bodó, tem Nelsinho Rodrigues, tem Cheiro Verde, tem o Búfalo. Falou. Eu te dei o meu amor e você recusou. Jackson. Eu fui um bobo, como louco, te amei que nem sequer pensei. Foi um touro. Eu fui um tolo. Eu com certeza, né, Tom? Isso não existe, é coisa que botaram na tua cabeça, te falei já. Mas ninguém pode comandar o impulso do... Ao vivo do Forró Bodó. Marca show, tá comigo por aqui, viu? Fala Gastãozinho, show! O Igor Saldanha, Rodolfinho, show! E a equipe das seguidoras, das marcantes! Olha só, gente! Quero agradecer o carinho e a enorme audiência pra você que se liga todos os dias na Rádio Metropolitana FM, de 4 às 5 da tarde, programa Jackson 94.3, Rádio Metropolitana, de segunda a sexta, 4 às 5, o programa do Jackson. Fala Rodrigo de Bragança, Carlito, alô Tingo. Eu te dei o meu amor e você recusou. Eu fui um bobo, como louco, te amei que nem sequer pensei. Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar, pra não sofrer outra ilusão. Mas ninguém pode comandar o impulso do coração. O nosso quarteto Hi-Fi tá comigo, comigo. Hoje eu te encontro outra vez. DJ Lúcio do Cidade Morena. Vai, Lúcio! Ele e sua esposa, muito bacana, as famílias aqui do Jack, viu? Mentira, mentira, eu não posso. Mentira, noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê olá. As meninas no Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tu rola pra pecar. Tudo rapaziada de Barão Pebas. Eles já estão aguardando o Jack por lá, viu? Vai aí, galera do Pebas. Solto no Brasil de norte a sul. Os seguidores da luxuosa Paredão de Santa Maria estão com a gente. Novo Jackson. Tu vi lembrar pop sonho, rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Tu vi lembrar pop sonho, rubi a tocar. Apesar de todas as dificuldades, com o Papai do Céu na frente, a gente vai chegando. O show marcante do Pará. Quem diz é você, não sou eu, não. Luxuoso Jackson. Luxuoso Jackson. Jojo Marcantes. Aí, Jojo. Ele dá valor. Jackson. Eu vou te levar. Você vai curtir o som. Pra se apaixonar, né? Se apaixonar. Com todas as sensações. Vem se ligar. Vem dançar só pra mim. Vem se ligar. Vem dançar só pra mim. É como um sonho eu e você aqui. Fala, Dico, Jailson, Bento, lá de Viseu. Valeu, galera. A noite. Nael, Regiane, Scooby-Doo, Lena, galera da fé em Deus. E aí, Mortadela, qual é o teu som? Luxuoso Jackson. Eu vou te levar. Você vai curtir o som. Se apaixonar. Com todas as sensações. Vem se ligar. Vem dançar só pra mim. Show do Búfalo do Marajó completo, viu, gente? Hoje fazendo o DJ Rafael Cassiano. Já aqui pelos bastidores do Jackson. Só no esquenta, hein, Rafa? Luxuoso Jackson. Hoje fazendo o David Grafite, você, que é o carinha das artes visuais. Mídia visual em colares é com ele. Meu parceiro Derek, ele tem história dessa aparelhagem. Ele sabe disso. Fala, Bial. As marcantes em todas as épocas. Bora acelerando, acelerando o batidão e liberando. Ela pensou e agora vai tocar pra fazer você dançar. Arrebentão de Curuçá que pra você se balançar. Bora, Kleber do Benizal, te segura. É o intenção. O arrebentão. É o intenção. Alô, DJ Guilherme. Opa, som do som, meu DJ. Ei, baby, venha conhecer esse som que faz o povo estremecer. Venha pra cá, vem logo balançar. E a festa agora já vai começar. Já começou. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda bom livre e manda o som. É de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda bom livre e manda o som. É de levantar poeira. Diguinho agita, ele que comanda. Faz as melhores mixagens do Pará. Diguinho agita, ele que comanda. Faz as melhores mixagens do Pará. É o intenção. Grande parceiro, amigo particular, George, você e a Anne, o Alexandre e a Patrícia, é a comitiva do nosso bairro da Marambaia. Como é que é? O som vai... Está o som, você vai se apaixonar. One, E aí, Ziane, você é a Rose, lá de Sobral, do estado do Ceará, hein? Curtindo o forró bodó e dando valor no Jackson. Vamos ajustar o mesh. Meu parceiro Rafa Saúde, sou primeira dama, Norma, Loja Boite. Você. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecnobrega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecnobrega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não... É o show do Jack no dia do Círio! Forró bodão! Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. Toda rapaziada de Caçanhal, bora Negão, Josi, Dayana, vai Giovanni, olha o Tony comigo! Bora, Derek, o Bial. E quem tá mais por aí, Derek? Quem? Traz o celular pra gente abraçar completinho. Aqui é pra dançar. E aí, Mateia e companhia. Jackson, o luxuoso. Luxuoso Jackson. Todo quarteto Hi-Fi em peso por aqui desde cedo, viu? Os badalados do Tabanã já com a gente. Guaraná, o Thiago, Reginaldo, Léo, Roberta. Aí, Jaque. Na Avenida Independência com o Mário Covas, a partir de 10 da manhã, com o banho de piscina, e até 3 da tarde ninguém paga. Jackson e MC Lili! Bora, Carlinhos! Show marcante do momento! Qual é? Jackson! Cuida bem de mim, sou um homem sério. Fazendeiro Tiga, lá de Bragança, tá comigo? A seu lado está bem, viva sonhar. Alô, CDC! E me desespero, vou formar um espaço melhor. Eu escrevi... O grande parceiro Eric tá com a gente por aqui, viu? Sobre o meu... Ele, o Jonathan... Muito bem assessorados pelo DJ Fábio e o DJ Dieguinho e de reforço o Rafael Cassiano. E nunca me deixe, quero escutar. Vodora, Diego! As palavras de amor. Acelera, meu Vodora! Minha família, você, Galagina de Ituia! Fala, Marcelo! Sozinha, amor. Meu quarteto Hi-Fi, amor. Já tá no CD ao vivo. Agora, Jackson. Cidade maravilhosa de Bragança. Eles estão no CD pra levar lá pra Pérola do Gaeté. Badalados da Banã. Bora, Thiago, Reginaldo, Léo, Roberta. Vai, Jaque. Nossos cachorrões do Búfalo do Marajó. Vem assim, ó. O coxinha do passinho, toda aqui pressão. Que pressão total comigo, viu? O Marquinho, lá do Marajó, Jones. O Dona Preta, Mauro, Edinaldo, Fabrícia. Falou, Fabiane, Rosinha. Família Nascimento de Salvaterra. Olha só, no Círio de Souri tá confirmado, Jackson, viu? Gostou, é? Eu sempre fui tão fiel. Você nem pensou em mim, me envolveu e mentiu. Mas agora que acabou, se recusa a entender. Não aceita e não crê, mas de fato não dá mais pra mim e pra você. E que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem. Não tente me impedir, chega de amor unilateral. Só vivi um sonho, nunca foi real. E aí, Bruninho, minha galera da Bis. Agora ficou na solidão. Fala, Dieguinho, do Badala. Eu sempre fui tão fiel. Você nem pensou em mim, me envolveu e mentiu. Mas agora que acabou, forró bodó tem. Quem não tem hora pra chegar em casa hoje, joga a mãozinha pra cima. Eu fiquei sabendo que a maior torcida aqui na festa que é do Paysandu, é verdade? É. Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. E quem acredita que o Paysandu vai subir pra primeira divisão? Galera do Papão, joga a mãozinha e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Bebe colô, bebe colô. Pode ser mais alto, pode ser mais alto que o Remo vem com tudo. Quem é do Paysandu? Bebe colô, bebe colô. Bebe colô, bebe colô. Joga tudo pra cima aí. Quem vai lotar o Mangueirão domingo que vem? Só quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima. Faz assim, ó. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Quem acredita em Nossa Senhora de Nazaré? Quem tem fé no Papai do Céu? Joga a mão pra cima e aplaude esses dois aí, viu? Bora aplaudir! Joga tudo pra cima! grita. Maior aparelhagem é do Brasil, né? Do mundo, porque aparelhagem só tem aqui. Aqui, aqui, aqui. De pedras. Meu parceiro Cleison Queiroz, o Leandro Queiroz. Fala, Carlos. Rompendo fronteiras. Direto de Garotavera. Pro Jack. Eu era uma menina e você não se importava. Playilson, bora fechar aí, bora. Olha dentro dos meus olhos e diz que não me ama. Show do Jack do Forró Bodó.